Controle, pode confirmar o ajuste pro Guardião 07? Mi 14. Ajuste 10 no 4. Grato, Mi 14. Tem comandante, Guardião 07? Dourado. Sente. Solo 04, libera direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, 5362. Salvador, bom dia, o Trip 5362 livrou? Trip 5362, prossiga táxi Alfa Kilo Fat 3, fique atento ao sinalizador. Alfa Kilo, atento ao sinalizador, o 5362. Fala Salvador, é o Mike, em grupo sinalizado é boa, que grata. Paulo Salvador, é o Gol Vitor Bravo Hotel. Gol Vitor Bravo Hotel, prossiga. Bom dia, Bravo Hotel, na posição 10, Pátio 1, altura de reboque da aeronave, até a posição 07 do Pátio 1 também. Da posição 10 para a posição 07, confirme. Afirmo, 10 para 07. Ciente autorizado, reporte no término, Vitor Bravo Hotel. Reportará o término, Bravo Hotel. Mas é com o Delta, táxi autorizado, ajuste no 0 no 4, chama na Oscar. Madeira Approach, bom dia, Brasília Forte, to 5-6-6, somente na dia. Brazilian Force 2526, Salvador Approach, descend to 5,000 feet, Grenade 1014. Fly heading ETAP position to intercept Mardi arrival. Clear descend to 5,000 feet, direct ETAP position to 5,000 feet. Salvador, Xanaya 3-1-2, Xanaya 3-1-2, desça para nível 060, Kenegal no 0-1-4, autorizado a chegada a Mardi. 5 Delta, decolagem autorizada, 17, vento 160 graus, 079. Salvador, bom dia, voo 9083. Gol 9083, informação em curso Índia, 360 para confins, copia? Copia na sua. Gol 9083, autorizado com fins, nível 360. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da El, Leda, transição Motiva. Upzul 10, bridge, Upzul 16. Aciona 5440, frequência do controle em 120, decimal 8. Confirma, é da El, Leda. Da El, Leda, transição Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. 360 para confins, inicialmente Pesulo 10 bridge, Pesulo 16, curva direita em volta decolagem, nada El, Leda, Motiva, aciona 5440, controle de saída 208, posição 3, o gol 9083. Gol 9083, cotejamento correto, cheiro pronto, pushback. Chamaremos, obrigado. Delta. Papá Mike Eco Delta. Controle de Salvador, mantém sob condições visuais o número pés direto Manati, confirma? Afirmativo. Na manutenção meu pés na proa de Manati, o Mike Eco Delta. Tomará quando a 20 mil. E978, controle de Salvador, desça para nível 070, QNH 1014, autorizado a chegada, Mari. Force 526, descend to 2000 feet, Canadian 1014, cleared IOS X-ray final approach procedure, report established on localizer course. Clear to 2000 feet, I will report established to 526. Do 4489, controle Salvador, desça para nível 050, ajuste 10014, autorizado a chegada BONF. Azul 4489, reduz a velocidade para 240 nós, o 4489. Vitor Bravo Hotel, finalizado o rebote, graças, bom dia. Ciente, Vitor Bravo Hotel. KNH 3-1-2, desça para o nível 050, KNH 1-0, 1-4. 0-0, KNH 3-1-2. O Mike Bravo de uniforme, controle Salvador, desça para nível 050, ajuste 10114, autorizado a chegada a mão. Ativo, Mike Bravo de uniforme, ciente, reporte no ideal de descida então. Azul 4489 para sequenciamento, reduz a velocidade para 2209. Azul 6312, desça para 2000 pés, QNH 10114. 2104, 6312. KNH 3-1-2, confirme a velocidade de cada. 2309, KNH 3-1-2. KNH 3-1-2, Azul 9978, reduz a velocidade para 230 nós. 230 nós, tá, 978. Brazilian Air Force 2526, established on localized course. Roger, Brazilian Force 2526, complete approach, contact tower 118.95. 118.95, bom dia. Bom dia, Oceania 3-1-2, continue descida para 2000 pés, autorizado a final procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado. Gente, autoriza a desconsiderar a restrição de 5000? Afirmativo, desconsidera a restrição de 5000, tá? Air Force 2526. 526, check landing gear, wind is 190 degrees, 08 knots, runway 10, clear to land, check landing gear. Gear down and lock it, clear to land, 526. Só forma em Queco Delta, está presente, vou ir Manati, frequência livre. Certo, ponte regra. É Queco Delta, copiou o controle, Salvador? Azul 4489. Para sequenciamento, mantenha a presente pro limite aqui de Mike 090 Simbra. Para sequenciamento, mantenha a presente pro limite é o QD Mike 090 para 1489. Autorizado TLS por 6312. Afirmativo, 6312 já pode estabilizar. Autorizado 6312. Azul 9978, desça para 2000 pés, QNH 10014. 2000 pés, 1014. 9978. Gol 9083, colhendo com a equipe Sol, chama o Protax. Direita, limite 1-0-0, 4-0-4. Airport 2546, on the ground 23, that case, that's for you. On the right, and contact ground 121, that's confirmed. Military AFA? Affirmative, military AFA. Roger. Aproximação azul 9978. Same my frequency. Now if you hurry up, via taxiway 1012 hotel. Roger, via runway 12 hotel. 256. Confirming, runway 10 until taxiway hotel return right now. Just expedite your taxi. Expedite taxi. 4489. Azul 4489, desça para 3000 pés. QNH 10014. Curve à esquerda, na proa 200. Seguindo 3000, ajustado no 014. Esquerda agora, proa 200, 4089. Tango Hotel, Tango Kilo, controle Salvador, acione identificação. Para a descida, o Tenente Mike Bravo em uniforme, desça para 5 mil pés. 5 mil. Alarme 63, 1-2. Povo autorizado, portal 0, vento 2, 0, 0, grau, 0, 69. Baixado travado? Baixado travado, livre pouso 0, 6, 3, 1, 2. Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, 45, Juliette, Tango, Zulu. O novo limite é QD Mike 090 Simbra. Sim, então, eu faço o localizador, o novo limite é o 090 de Simbra, o azul 4489. 4, clareza 4 nas comunicações 3179. Está 3179, autorizado Guarulhos, nível 340, decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da EL, Leda, transição Motiva, localizou 10, bridge, após conforme rota do plano de voo. Aciona 5441, frequência do controle 120.8. Autorizado São Paulo, Guarulhos 340, conforme, decola da 10, com curva à direita, na EL, Leda, Upper Zulu 10, bridge, Upper Zulu 16, após conforme, controle 208, transponder 5441, Neltan 3179, está no portão 6, chamará pushback no momento. Eita, 3179, proteja no 4. Para o táxi, gol 9083, 3 horas de autonomia, Galeão com 80 a bordo. Gol 9083, prossiga táxi até o ponto de espera da pista 10, que é táxi Índia. Quando baixa, me torre em 1-1-2-9, que é PNH 1-0-4. Gente, até o ponto de espera, gol 9083. Controle Salvador, é o 3304, passa 220 para o curso 60.4. TAM 3304, controle Salvador, desça para nível 050, QNH 1014, autorizada a chegada PONF. 050, QNH 1014, PONF. 1013, 12, Paulo 2000, libera na Golf, 1219. Na Golf, 219, 3. Zoom X-Ray, pistão no zero, azul 4489. Azul 4489, cliente, complete a aproximação, chamo torre em 1-8-95, bom pouso. 1-8-95, azul 4489. Achado travado, visual, autorizado pouso, 9978. Oi, Salvador. Bom dia, azul 4489. Número 2, a quarta pista livre, altímetro no 0 no 4. Ajustando no 0 no 4, guardando azul 4489. Já está no marcador externo. Azul 9978, solo 29, libera a direita, 121, decimal 9, mantém posição 8, ataque sem alto. 219, livrando a direita, terá posição 9978. Solo boa, azul 9978, bom. Azul 9978, siga o Airbus da Avianca. vai seguir o Airbus 9978. Voo 9083, visual com Embraer da Azul, final da 90. Circo. Pós o mesmo ali, mantenho no zero com o 9083. Pós o azul ali, mantenho o 9083. Patrão, o Mike Bravo de uniforme desse para 2 mil pés, QNH 1014, autorizado a final do procedimento. ILS X-Ray, reporte estabilizado, Mike Bravo de uniforme. Esse para 2014, reporte estabilizado. Azul 9978, autorizado em ingresso Juliette, portão 10. Fica atento ao fórum ou através do 08. Juliette, 10, 9978, fica atento. Patango, hotel Lima Kilo, na escuta do controle Salvador? Patango, hotel Tango Kilo, controle Salvador, mantém sob condições visuais 500 pés. Confirme, pouso Salvador? Hotel Tranquilo, vou ir na proa da rotatória, reporte através de buraquinho. Do 4489, sala 31, no libera direito, 1219. Zero, vento 170 graus, zero menos. Esse ano, 9083. Salvador, bom dia do 6225, está ciente da informação Índia para autorização 320 Brasília? 32 Brasília, será coordenado 6225? Tá. Ah, tem a saída aí? Tem sim, eu já tenho sua cópia completa agora, só um minutinho que já vou lhe fornecer, só um instantinho. Ok, fechou. O azul 4489, ao ingressar na Juliette, prossiga para o portão 9, fique atento ao follow-me a partir ali através do portão número 612 ou número 7, ok? Correto. O Xanair 6225 está autorizado para Brasília, nível de voo 320, decola da pista 10, com primeira curva à direita, perfil da saída Arbor, após Elefa, onde intercepta Peso 17. A frequência do controle Salvador em 1208, a torre em 1188.95. Seu transponder 5447 Oceanair 6225. Ok, 320 Brasília, decolando da 10, primeira direita, no perfil da Árvore Elefa. A aerovia Antra Zulu 17. Vamos com o controle Salvador 1208, a torre 1895, 5447 é o código para o 6225. 5446 o código transponder. 5446 então, obrigado. Nada, reporte pronto para o posto. Reportará. O turno da Rádio Escuta está no corredor forte, próximo à Interlagos. Qual é a intenção? Proceder para pouso. Cabeceira no 7 ou pátio? Confirmo. Deuta cabeceira no 7, vai para algum pátio? Se possível, direto para o pátio. Apenas abastecimento e prossegue o voo. Qual é o pátio 4? Ah, possível. Gente, então, Papatango Hotel Tango Kill, continua via litoral. Chama sobre por aqui. Chamará no... Pode sentir a informação, Índia. 5384 para Maceió, autorizado nível de voo 190. Decola da pista 190 com primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju. Frequência do controle Salvador em 1208, a torre em 118.95. Seu código transponder 5447 e o trip 5384. 190 Maceió, decola 190, curva esquerda após saída Puca, transição Caju. 208, frequência do controle 1895, torre 5447 no transponder, o trip 5384 no parte 3. Correto, informe, pronto, puxa acionamento 5384. Toma na corda, pronto, 5384. 0 no 4. Salvador 3304, pode confirmar, é para 2000, sem restrições? Afirmativo, sem restrições, 3304 mantendo o perfil da chegada. Guardião 07, controle. Controlou de Andina 04 a bota, matando 7 pés, agora vertical de Capicuba. Funciona o centro administrativo, Guardião 07. Mente o Guardião 07, mantém suas condições visuais, 500 pés, reporte indo através de Pituaçu para chamar a torre. Mente o Guardião adiciona uma foto remetida no centro administrativo, no CAB. Ciente, Guardião 07. Ciente, ao 37 agora, curva à esquerda, base curta para a 17. Mike Bravo Uniforme avistado, pouso autorizado, pistão 97, 180 graus, 069. Sente o Guardião 07. Para o push e acionamento, o Ocean é 6225 no 01. No 01, não aguarde para iniciar o push, tem uma aeronave para passar no táxi, posteriormente será liberado. O 6225. Ok, vai aguardar. Na sua escuta, o 6225. 125, decimal 1, alterna 13395. Qual foi a primária? 25, decimal 1, alterna 13395. Obrigado. Tem livre táxi via pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, torre 1895, 3179. Ponte de espera, torre 1895, bom dia. Essa Índia, 10, 1, 0. Voo no 60, controle Salvador. Desça para nível 050, QNH 1015, autorizado, chegada Mari. 050, me finge na Mari. Voo no 160. Na 3859, controle de Salvador, desça para nível 050. Ajuste 1015, autorizado a chegada a Ponte. 050, alguma possibilidade de conhece a área do aeródromo, sabe onde fica a cabeceira no 7? Ah, sim, é ativo. Gente, então. Processamos no través norte da torre. Através norte da torre, o Hotel Tango. Onde antecipar um tempo previsto para o 6225. A aeronave está contornando ali o portão 5 agora. Mais uns 30 segundos ele já vai passar a cauda aí. Você já pode coordenar com a equipe de solo. Então logo ele libera, você pode executar e informar a táxi. Então tá bom, observando o tráfego, vai iniciar e informar a táxi, 6225. Guardião 07. Guardião 07, chama sobre o farol de Itapuã. Onde 11 horas, 4.5 milhas rumo sudeste. Mantendo 500 pés, não interferirá com a aproximação. T3304. Posso estabilizar. Posso estabilizar, T3304, tem esse tráfego no avião. O tráfego agora está na posição de 1 hora, 4 milhas. Estabilizou o TAN 3304. TAN 3304, complete aproximação, chame a torre em 1 no 8.95. 295, obrigado. Ciente, sem interferir com esse da 10, o Hotel Tango Kilo. O 07 tem o tráfego da TAN agora, marcador externo. Confirma, solicita aguardar o tráfego cruzar o eixo da 10 ou posicionar a cabeceira 35. Bonoro, né, já. Estou aguardando aqui em Itapuã. Seguinte, informação, tráfego adicional, está agora no setor norte da torre, aproximando para o pátio 4. Bem. Salvador, eu tenho 3304, já passou onde a serra? 3304, pouso autorizado pistão no zero, vento 170 graus, 06 nós, ajuste no 04, informação de tráfego, para o hotel 06, à esquerda, setor norte da torre, aproximando para o pátio, não interfere. E à direita, é com o Charlie 35, para seguir a retaguarda, não interfere. Baixa travou? Ah, sim, baixa travou, está ali para o povo Nordeste, 3304. Já com o tráfego superado, guardião, se autorizado, prossegue para o GRAE. Autorizado cruzar o eixo da 10, então guardião 07. Em seu livramento litoral. Avistado, corrigindo. Chama no solo do Graero, vento 180 graus, 069. Vente, vai chamar no solo, guardião. Afatango, hotel Tango Quilos, solo 46, frequência livre estacionada. Para o ponto de espera no zero, quando pronto, torre 1895, bom dia, 6225. Para o ponto de espera da 10, lá com a torre 1895. Obrigado e um bom dia. Boa. Igualmente. Direita 21, 19. O guardião vai alternar para cabeceira 17, pode ser? Afirmativo. Eu vou chamar aqui na final da 17 e depois livrando para o Gré. Seguinte. Decolagem autorizada no 0, vento 08 grau, 079. Para o TAM 3304. Alfa Juliette, portão 4, 3304. Desliga a direção em estado de voo no 1960. O 1960, confirma indicado. 250, alguma velocidade recomendada? É, velocidade é critério. Tem condições de manter 250 até Duna? Afirmo, voo no 1960. Gente, grato. Espera da 10, tá pronto, Chané 6225. Chané 6225, a linha mantém a pistão 10. A linha mantém, tá 10, 6225. Somos 49, a minha frequência é o corte. Zona 79, já falou das 49, controle 1208. Zona 79, torre. Outra Controle de Salvador, bom dia, Altan 3179, decolado no perfil da Daya Alveda, cruzando o Vicente. Altan 3179, contato radar na decolagem, sou para nível 340, saída da EL. 340, saída da EL, 3179, autoriza voar direto Leda? Afirmativo, vou em Leda. Direto Leda, 3179, obrigado. 190 graus, 089. Está iniciando 190-6225 da Penzulu. Penzulu 90, até a posição bridge, após a Penzulu 16, BHZ, DCT Trib, conforme plano. Frequência do controle em 1208, a torre em 1118.95. Transponder 5452, azul 4299. Pronto, puxa o acionamento, o azul 4299. Nada. Decolou 5-1, controle 1-208. Controle 1-208, obrigado, boa semana. Bom dia. Estacionamento é contra o táxi, 3-4. Controle Salvador, bom dia, esse é o Oxalé 6225. Decolou, está cruzando 1500, curvando à direita na árvore elétrica. Oxalé 6225, controle Salvador, contato radar na decolagem, soa para nível 320, saída árvore. 320 na Arboa, assim que possível, senhor, está totalmente visual. Poderia voar direto Elefa? Está presente Elefa, 6225. Grato. Óbvio. Gol 1160, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Sim, gente, gol 1160. TAM 3859, desça para 2000 pés, QNH 1015. 2000 pés, 1015, TAM 3859. Reduz a velocidade para 180 nós, número 2 para aproximação. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado, TAM 3859. 180, autorizado final do X-Ray, TAM 3859, reporte será estabilizado. Salvador, assinar 6312, informação direta, autorização recíproca. Informação, chama torre em 1-18-95, bom pouso. 1895, grato, até logo. Nader Whisk 58, decolada 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Frequência do controle em 1208, a torre em 1-18 decimal 95. Código transponder 5467, Oxanair 63-12. Autorizado Recife, 16 anos. Uma cidade com curva de pouca transição Caju, saída. Uniforme, Uniforme 8, 5, 8, 1, 2, 0, 1, 8, após o colar, 4, 6, 7, 4, 6, 7, 6, 4, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, confirma o controle, 3859. Força 2 Urubus, nessa posição um pouquinho acima. 3859. Está estabilizando no ILS e tem outra. A pista vista. Gente, o TAM 3859, complete a aproximação. Chame a torre em 1 no 8 decimal 95. 1 no 8 decimal 95, TAM 3859, bom dia. 8 horas e 30 minutos de autonomia, OTR na Aracaju, está para fora, táxi. Autorizado para o ponto de espera da pista 1-0, via parte 3, parte 1 no Indy Alpha. Quando lá, chame torre em 1895, trip 5384. Envio táxi, via parte 3, após 1 no Indy Alpha, ponto de espera 1895, torre, trip 5384. Obrigado, bom dia. Bom dia, nada. Air Force 256 to Recife, fly level 310 via Perisk 58, after takeoff runway 10, left turn, Puka departure, Caju transition, Soldo departure, frequency 120.8, tower 118.95, and squawk hold 5472, Brazilian Air Force 2526. Urubu também nessa posição, tá 3859. Praticamente meia milha de cimbra. Ono, tenho 3395. 125, Ono, 3395, tá 3179. Obrigado, bom dia. Bom dia. Direita, Ono, 219. 219, Ono, 60. Salvador, boa tarde, vou o 960 liberando. O 960, boa boa, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, o 960. Alfa, reportará a Juliette, vou o 960. Tiro baixado, checado, no 015, autorizado, pouso 10, tá 3859. Salvador, bom dia, 35384, não pode esperar, não, 0 para 35384, visual com aerobus na curta? Afirma. Após o mesmo ali, mantenha no 0, 35384. Após o mesmo tráfego ali, mantenha no 0, 3384. Minha 6225, passa 150, chame centro em 1288, altera 1260. Centro 1288, 1260, graça 6225, boa semana. Graça igualmente. 359, solo 59, libera a direita, 121-219. Direita, libera 1219, solo 3859. Voo no número 0 na Alfa, Santa Juliette. Autorizado o ingresso, seu portão de número 612. Fica atento ao sinalizador, voo no número 0. Sente, autorizado para o 612, voo no número 0. Alfa Salvador, bom dia, está 3859, livrou. 3859, bom dia, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, está 3859. Livre táxi em frente, via Alfa, reporte antes da Juliette, está 3859. Muito bom dia, o 103663, Guarulhos, tem informação, Índia. Informação, Índia, ok. Você está autorizado, Guarulhos, nível de voo 340. Decola da 1-0 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, depois voo direto à posição Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. Onde intercepta a Pezulu no 0, nesta rota até a posição Bridge, depois a Pezulu 16 e daí conforme o plano. A frequência do controle Salvador em 120.8, a torre em 118.95. Seu código transponder 5475, TAM 3663. 3663, aprovado, Guarulhos, no nível 360. Decola da cabeceira 1-0, da El, Leda, Motiva. A partir da intercepta Pezulu 1-0, Bridge, a Pezulu 1-6. O controle 120.8, a torre 1895, transponder 5475, TAM 3663, na posição 02. Posição 02, só confirmando o nível de voo autorizado, já pré-autorizado, 340, ok? 340. Ah, sim, 340, 3663. Informe pronto para puxa acionamento, posição 2, está na 3663. Tomará, 63. Papai Romeu, submantenha 035, acione o código 0122. Botar 3259, está se aproximando da Juliette. Autorizado ingresso, seu portão será o de número 303 para o TAM 3859, fica atento ao sinalizador. Graças, está livre ingresso, fácil, posição 3, atento ao sinalizador 3859. Fica com o Delta para o circo. Direto Itapuã, ajuste 1-0-1-5, chame descida, Mike Eco Delta.